Puxa, cara, ela está tão na sua. Você acha? Claro que sim. Todo mundo odeia baile. É. Todo mundo odeia baile. Ela está tão na sua. Todo mundo odeia baile. DJ Bielzin, 17. E aí? Só vai? Todo mundo odeia baile. Todo mundo odeia baile. Todo mundo odeia baile. Todo mundo odeia baile. Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar. Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar. Cara, ela tá te olhando, ela tá tão na sua. Cara, ela tá te olhando, ela tá tão na sua. Faz um dólar que eu compro uísque e começa, filha da puta. Faz um dólar que eu compro uísque e começa, filha da puta. Ela veio me olhando dos pés à cabeça, vem falar comigo antes que eu enlouqueça. Hoje eu taca a piroca fumando do verde, louco de bala comendo a Vanessa. Hoje eu taca a piroca fumando do verde, louco de bala fumando a Andressa. E aí, DJ Davi, DJ WF. E aí, DJ Davi, DJ WF. Grava aí, Cris e Greg. É. Que Cris e Greg? É o Kelvin West. É o Kelvin West. É o Kelvin West. Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar. Encostei no baile funk, ela tava dançando no ar. DJ Bielzin, 17. DJ Bielzin, 17. Na terra, ela vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá, pá. Na terra, ela vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Na terra, ela foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Ó, oh, toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada. JBLzinho, 17. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Feel just like a rock star. Eita, é o DJ GBR. Na casa, casinha, tá da escola. Que eu rebentei com ela. Dois duplas de foguetar. Acabei com a vida dela. Mal botei a cabecinha novinha. Entrou em pane. Lá vai pirocadão. Do grilo da putiane. Lá vai pirocadão. Do grilo da putiane.